Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo no seu rádio. Música, alegria, a partir de agora. Como sempre, a gente está sempre juntos, né? Eu fico muito feliz com isso e agradeço a cada um de vocês que tem o carinho de ligar o rádio, sintonizar na sua emissora e da sua cidade e ouvir o nosso programa. Muito obrigado a vocês, diretores, programadores, locutores das emissoras que são nossas parceiras, nossas afiliadas, que exibem nosso programa com tanto carinho. Muito obrigado, viu? A todos vocês também, internautas, que carinhosamente digitam radioestudiobrasil.com.br e acessam o site para ouvir o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho. Gustavo Lima canta Doidaça. Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Muito bem, muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, minha querida Marília Xavier, em Caetitu, Berilo, Minas Gerais, a Vilma Fernandes, todos os seus parentes, sua família, beijo pra vocês, muito obrigado, viu? A Fanny Salles, a sua mamãe, Dona Nilza, o seu papai, senhor Divaldo Divino, em Taiobeiras, Minas Gerais, obrigado pelo carinho de vocês de Taiobeiras, nós temos audiência fantástica, toda essa região de Taiobeiras, São João do Paraíso, Salinas, um beijo pra todos vocês. Amigos que nos dão a honra da audiência em toda essa região. os amigos da Rádio São Francisco, 106,3 de Porto Franco, Maranhão, meu amigo André Luiz e todos vocês da equipe, os ouvintes, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Capivari FM, em Abadiânia, o Bideca, o João Camargo, o José Antônio, todos vocês, todos vocês, o Aleir, o Anito, muito obrigado, os ouvintes, a Deise Cristina, o seu João, o seu José Antônio, muito obrigado pelo carinho de vocês. É a Abadiânia, Goiás. Os amigos aí da Ocidental FM, de Porto Walter, no Acre. Meu amigo Nonato Costa, sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço, Nonato Costa. Flavinha Pinheiro, todos vocês da Ocidental FM, em Porto Walter, no Acre, exibindo o nosso mundo sertanejo e também tocando a minha nova música aí na programação. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de vocês. A todos os nossos ouvintes, um beijo para todo mundo. Meu amigo Aleir, da Mototáxi, o seu irmão Wilson, meu amigo Cido Bala, todos vocês de Acreúna, Goiás, os amigos da Rádio Canadá FM, exibindo nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo Humberto Alckmin, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Ilha de São Chico, um abraço, obrigado pelo carinho. A Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco, também não perde um só programa. Mundo Sertanejo, Fernando e Sorocaba cantam Mo. Demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh, e que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Oh, meu mundo parou sem o teu calor. Volta, por favor. Chora, e agora o céu chora. Amor, a tempestade não passa, e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh, e que os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Oh, muito bem, novo sucesso da dupla Fernando e Sorocaba, muito bacana, né? Muito bem. Meu amigo José Menezes, da Rádio Interativa FM, de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, também exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Clécio Silva, da Rádio Viola Universitária, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, também exibindo o nosso programa. Meu amigo Eduardo Ritz,

em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, Vânia Rocha, meu amigo Neymar, Areta Promoções, todos vocês da 90.9, exibindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa, que comandam Tarde Sertaneja na Difusora AM, em Juara, Mato Grosso. Meu amigo José Cordeiro, todos vocês da equipe da Difusora AM de Juara. Os amigos da Rádio Atividade FM, Talib Gonçalves, em Juína, Estadão do Mato Grosso também, exibindo o nosso programa. Meu amigo Alan Sérgio, da ABC Shalom, em Cuiabá também, no Estadão do Mato Grosso. Meu amigo Afonso Bradock, em Formosa, Goiás, da rádio, exibindo o nosso programa, da nossa Brasil FM, exibindo o Mundo Sertanejo em Formosa, Estadão de Goiás. Valeu, Afonso Bradock, também tocando a minha nova música aí na programação. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos, radialistas do Brasil inteiro, de toda a nossa rede de rádios, tocando a minha nova música. Quero você para mim, a todos vocês também que estão acessando o YouTube, vendo os meus vídeos, ouvindo a minha nova música, a todos vocês amigos também do Facebook, que estão compartilhando com os amigos, o meu novo sucesso, quero você para mim. Gino e Geno cantam, casar, só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum, mas só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum, nós só quer namorar. Isso é coisa comum, se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas casar. Namora, mas namora, mas casar. Amigo do Gino e Geno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, vai moendo. Felipe Borges, Gino e Geno. Mas só quer variar. E casamento é prisão. E pra balada e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, e nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum, nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Muito bem, meu amigo José Edmar, aí de Sampaio, Tocantins, os amigos da Rádio Natureza FM, obrigado pela parceria, toda a região, as cidades vizinhas aí todas, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela Rádio Natureza FM em Sampaio. Um abraço, Zé Edmar, a Donda Silva Neto, todos vocês, muito obrigado, viu? Breve, Diego Valadares fazendo um show bacana aí. Os amigos também de Piranhas, Goiás, a Sirlene Vaz, toda a sua família, os amigos, todos ouvindo o nosso programa pela Satélite FM. Um abraço, Jota Oliveira, o Ronaldo, o Nelson Nunes, todos vocês, enfim, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Edir Santos, da Rádio Cidade de Campina Grande do Sul, no Paraná. Um abraço, muito obrigado, nosso parceiro, exibindo o nosso programa. A Ana Santos, em Açailândia, Maranhão, também não perde nosso programa. A Silvana Castro, em Juara, no Mato Grosso, também ouvindo pela Difusora. Muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo João Rodrigues, de Sobralha, também exibindo o nosso programa. Valeu, João Rodrigues. Ele é de Governador Valadares e mora em Sobralha. Valeu, João Rodrigues, muito obrigado. Meu amigo Fafá Silva, de São Paulo, muito obrigado pelo carinho. Manuel Raimundo, de Macapá, também ouvindo o nosso programa. Valeu, Manuel Raimundo, muito obrigado em Macapá. Os amigos da Rádio Atrativa FM, a Miriam Teixeira, em Cuiabá, um beijo para vocês, muito obrigado. O Iaplém, meu amigo Iaplém Paiva, em Açailândia, também no Maranhão, muito obrigado. Os amigos da Marconi FM, um abraço, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Eduardo Costa, Te Amar Assim. Andar e conhecer você, eu pago qualquer preço. Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais. Eu sou assim inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás. Eu vou assim. Não manda em mim. Bem no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito, não sei o que é melhor. Eu tô assim. Já não manda em mim. Bem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior. Não sei o que é pior. É surreal, é improvável, é impossível. Chamar assim, chamar assim, chamar assim. É surreal, é improvável, é impossível. Muito bem, minha querida Cristiane Vermute, Douglas Araújo, a Tainá, o Márcio Araújo, o João da Eletrônica, a Isabel, todos vocês aí de Castelo dos Sonhos, do Estadão do Pará, Rádio Cidade FM, nossa parceira que exibe nosso programa aí com muito sucesso. Minha querida

ela dói pra valer. Você acha que é bom porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. A dor de corno dói, ela dói pra valer. Você acha que é bom porque não pegou você. A dor de corno dói, ela dói sem parar. Cuidado, não se envolva pra ela não te pegar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Aí, muito bem, muito bem. Ó, no bloco anterior nós ouvimos aí Valonir Fernandes cantando A Dor de Corno, é o nosso momento brega, né? Essa é brega e apaixonada, segura. Minha querida Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? É, de vocês aí. Claudinei Botelho, da Rádio Destaque FM, em Santana Vargem, também exibindo o nosso programa, aí em Minas Gerais. Os amigos aí de Boa Esperança, os amigos da Rádio Liderança FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo Ronilson, da Rádio Adustina FM, em Adustina, Bahia, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado. Adriele Kaline, em Escada, no Pernambuco, também ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Melquides, em Coelho, Feira Nova, Maranhão. Muito, muito obrigado pelo carinho, viu? Ouvindo o nosso programa. Meu amigo Denis Santiago em Pedreiras, também no Maranhão, ouvindo o Mundo Sertanejo. Alzirene Rodrigues, em Taiobeiras, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Jean Jesus e a sua mamãe, Dona Isabel, aí em Bom Jesus também, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. Meu amigo Ricardo Silva, em Iraguaçu, Iguaraçu, né? Iguaraçu, o rádio, os amigos da Canoa Grande FM, exibindo o nosso programa e tocando minha nova música. Valeu, meu amigo Ricardo Silva, da Canoa Grande, a Rádio da Alegria de Iguaraçu, no Estadão do Paraná. Meu amigo Ivo Ferreira, Ademir e Sueli, em Ilha Bela, São Paulo, Rádio Cidade FM. Meu amigo Ricardo Teles, da Vitória FM, programa todos os dias às 18 horas, em Cocalzinho, em torno de Brasília. Ricardo Teles, a Deusilene Teles, o Caixeta, todos vocês amigos aí da Vitória FM, em Cocalzinho, em torno de Brasília. Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Vou cantar para vocês, Me Dê Uma Chance. Não é um novo sucesso, é do CD Cabra Danado, né? Essa música, comecei a tocar aqui no programa há pouco tempo e os ouvintes gostaram muito. Me Dê Uma Chance, canta Diego Valadares. Só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor, só